Olá, ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Mata7, aqui no canal da Antena Web. Edição para esta quinta-feira, dia 11 de setembro de 2014. A edição de hoje do nosso Mata7 vai trazer até aos nossos ouvintes La Muerte del Inca, uma melodia muito profunda que convido desde já a escutar atentamente. Vamos depois relaxar com Classical Dream, aliás, de Francis Goya, e também com The Angels Dance, a dança dos anjos com os The Magic Vanguard. Para vir também Forever in Love, de Kenny G. E por fim, Libla la Danoise, de Raymond Guiot, aliás. É com estas músicas que vos fazemos acompanhar em mais uma edição do nosso Nota 7. Daqui a pouco, eu mesmo, Carlos Bonaparte, estarei presente em mais uma edição do De Onde Parte, no que marca o regresso dessas edições. Fique bem ouvinte, boa tarde para si e até amanhã às 19 horas. Boa tarde.